6224, só nós 26, livre à direita, taxi Foxtrot. Táxi autorizado via Alfa, chame antes da Juliette. Viva na Foxtrot, ele prossegue na Alfa, chame antes da Juliette. O Chanel 6224. Delta. And 20, 1-2-4 board. General 9973, decolagem autorizada, pista 10, vento 130 graus 079. Decolagem, general 9973. Azul 5001, aprove taxi running point, turn right via taxiway India, call me right on running point, QNH 1018. Okay, right India, the call at running point, 1-0-0-5-0-1. 3178 na escuta. Rio 5972, táxi 3 a bordo, autonomia 0320, alterna Guarulhos. 5972, táxi autorizado até o ponto de espera via parte 3, parte 1, táxi Índia, ponto de espera, chame pronto, NH1 no 08. Bora 08, deve táxi, parte 3, parte 1 no Índia, ponto de espera, chama pronto. Oi, boa noite, tá 3178. Boa noite, 3178, continua a aproximação, aguarde pista livre, informo pista molhada e escorregadia. Sim, 3178. Rio 5974, autorizado para o Chibec, aguardando cópia. Não, está pronto para cópia. Gente, aguarde cópia. Rio 178, pouso autorizado, pista no zero, vento no 20 graus, 079. Autorizado, pouso no zero, tá? 3178. Federal 9973, decolado aos 29, chame agora o controle Salvador, 120-18. Salvador 208, obrigado. Boa noite, chegou o 9934, informação alfa, autorização Marcelo, portão 2. Informação alfa, confere, aguarde cópia do 9934. Guarda 9934. Contato radar do colégio, subiu a paranoia 360, autorizado o líder. 360, autorizado o líder, 9973. Antes da Juliette, o Chanel 6224. Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, 6224. Salvador, 4959, da Azul, tá pronto para o Chibec, para mim. Azul 4959, 4343, autorizado, chama o táxi. Guarapá, 4900, pronto. 4001, Azul 5001, catch line up and wait. Line up and wait, 10504. Azul 2774, cópia. 2774, não escuta. Autorizado para Serra Brava, para Serra, viu isso que 33, em vez de 1 no 60. Saída Coral no Bravo, primeira curva à direita. Transponder 5433, controle Salvador, 120-8. Autorizado nível 60 para Porto Seguro VL-33, decola da 1-0 com curva direita, torcida coral 1 Bravo. Acima 5433, controle 120-8, Azul 2774. Correto, chama pronto, parte 13. Chamaremos quando pronto, Azul 2774. 3178, fala 31, livra na direita, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, Azul, Juliette, na 3178. Torre 5972, mantenha a ponte de espera. Gente, Rio 5972, mantenha a ponte de espera. 3305, chama agora Recife, 125-45, perna 126-85. 3545-2085, muito obrigado, uma boa noite. Boa noite. 1, 2, 0, 8. 340 para Guarulhos, saída Savo 1 Mod, para a primeira curva direita, 5435 transponder, 1208 controle, 1.5974. Transição é Motiva, chame próximo, parte 3, 5974. Savo 1 Mod, vai chamar, vai chamar próximo, 5974. Azul 5001, cleared for takeoff, runway 10, wind 120 degrees, 09 knots. Cleared for takeoff, Azul 5001. Arizona 78, Juliette, portão 07. Juliette 07, tá, Arizona 78. Rio 5972, autorizado a alinhar e manter piscina 0. Alinhar e manter 0, Rio 5972. Rio 5974, pronto para pushback e acionamento. Guarde Rio 5974. Guarda alto, 5974. Salvador, o Azul 4959, está pronto para o táxi, 3 horas e meia de autonomia, alterna Salvador e 71 agora. Azul 5001, é Boeing 833, contact Salvador, departure 120.8. 120.8, né? 2235. Obrigado, boa noite. Boa noite. Salvador, spot control, Azul 5001, passing 1000. Azul, KNH1008. Gente, autorizado via Pátio e Índia. É, no ponto de espera, chama a senhora. Pronto. Azul 5972, decolagem autorizada, pistão 0, vento 120 graus, 1129. Eu tenho que ver a decolagem aqui, 5972. Autorizado, pushback, chama o taxi. Quem vai iniciar o pushback, chamará para o taxi 5974. Azul 4959, próximo ponto de espera, pronto. Azul 5972, decolado às 3h30, chame agora o controle Salvador 120, decimal 8. 208, uma boa noite, Rio 5972. Noite. Azul 4959, autorizado a alinhar e manter pistão 0. Alinha e mantém 1 no 0, após o próximo. Voo 1134, cópia. 34, autorizado para Serra Brava, Mike Oscar, via Vesuno 7, nível de voo 350. Saída Pucajá, Maracaju, primeira curva à esquerda. Transponde 5441, controle Salvador 120.8. Nono 34, autorizado 350 para Maceió, via Vesuno 7. Decola de esquerda, Pucajá, Maracaju. 5441, transponde o controle 208. Correto, chama pronto, portão 2. Portão 2. Azul 274, para pedir mais treinamento, 4-3. Aguarde, Azul 2774. Aguarde. Alinhado e pronto, 4 lados, 5 lados. Entendi. Pro 959, decolagem autorizada, puxando 0, vento no 20 graus, dando 09. Autorizado a decolagem, pro 4 lados, 5 lados. Azul 4959, decolada 839, chame controle Salvador 120.8. 208, controle Salvador pro 4959, grato, boa noite. Boa noite. Trio 5974, com 3 horas e 32 minutos, 5 a bordo, perto do galeão, nosso dado. Trio 5974, taxa autorizada para o ponto de espera, via Pátio 1 e taxa Índia, no ponto de espera, chame Torre. 1-1-8-9-5 a minha frequência, QNH-1-0-1-8. Mate 1 Índia, boa espera, vai chamar nessa frequência, senhora. 5974. 2774, 4 Romeu autorizado, chame táxi. Autorizado para o feedback, chamaremos táxi 2774. Recife Center 1251. 2-8-5. Have a good night, sir. 5974, autorizado aliar e manter pista no zero. Aliar e manter 1 no zero, viu? 5974. E manter o nível 180 da presença. 3380, 5972. Afirma, e chame agora Recife, frequência 125.1, secundária 128.35. 251-2835, um ótimo final de semana, obrigado. Boa noite. Risco 974 por solicitação do controle após decolagem, mantém por até 4 mil pés. Vai manter por até 4 mil, risco 974. Decolagem autorizada, pista 10, vento 120 graus, 109. Decolado decolado aos 45, chame agora o controle Salvador, 120.8. 120.8. 120, obrigado, Boa. Controle Salvador, cordial, Rio 5974. Rio 5974. Contato radar decolagem, subutar nível 340. Após 2 mil pés, está autorizado voar na proa de lesa. Te considero a instrução de manter a proa até 4 mil. Sim, após 2 mil pés, autorizado a proa de lesa. Salvador, 274, para o táxi PB75, autonomia de 4 horas, até na Aracaju. O 2774 está autorizado até o ponto de espera, via parte 341 e táxi Índia. Ponto de espera, chame pronto, QNH 1098. Autorizado via parte 341, via Índia até o ponto de espera da 10, chamada pronta, 2774, saiu-se no dia. estacionamento, Gol 1134. Guarde, Gol 1134. Salvador, azul 4959. Prossiga. 4959, solicito nível 140 como final. Cliente, suba e mantenha nível 140. Subi e mantenha o 40, 4959. 274. Azul 2774, autorizado a linha ainda colapso pelo zero, vento 120 graus, 090. Autorizado a linha ainda colapso pelo zero, 2774. Azul 2774, decolar 251, chamei agora o controle Salvador 120 Decimal. Controle Salvador 108, azul 2774. Controle Salvador, boa noite, azul 2774. Azul 2774, contato radar e colagem sobre a via Coral 1 no Brasil, para amigo de voo no 60. E o Perano Bravo, Perano 60, azul 2774. Identificação do serviço chegando Bomed 1 para nível de voo 050. Ok, Bomed 1 para o 050, identificou o voo 254. 05974, chame Recife, frequências 125.1, alterno 28.35. 1251, 12835, obrigado, bom serviço. Obrigado, bom voo. O voo 1134 para o táxi, 12h20, alterna João Pessoa e o PLB de 182 a bordo. Qual autonomia? 2h20 de autonomia. Voo 1134, táxi autorizado até o ponto de espera, direita via Índia, ponto de espera chame pronto, QNH 1018. 1018, via Índia, reponta o ponto de espera. Voo 1134, autorizado a alinhar e decolar para o zona zero, vento no 20 graus, zona zero, lógico. Além de decolar para o zona zero, voo 1134. Voo 34, decolado 56, chame agora o controle Salvador 120, décima 8. 208, boa noite. Voo 1134, 1500 pés, subida pouca. Voo 1134, contato radar na decolagem, subindo a antena e 350 via subida pouca. 350, pode voar na prova de pouca? Voo 1134, autorizado para o de pouca. Pouca na prova, 1134. controle Salvador, Gol 1134, pode voar na prova de Aracaju? Gol 1134, mantenha a saída, guarda autorização de Recife. Desculpa, senhora, não copiei a mensagem. Gol 1134, mantenha a saída e aguarde a utilização de Recife. Certo. AZ4959, serviço radar terminado, 57 milhas do oeste do Grande Salvador. Chame agora Ilhéus, frequência 12, abismo 1. Ilhéus 201, grato, para Azul 2774, vem para a posição Raíra. Direto Raíra, Azul 2774, graças. Gama 354, desce agora 2010, Carangão 098, e ele está aqui autorizado em forma estabilizada. 1-0-1-8, ajuste, descendo para 2000, estou autorizado em ILS, reportar estabilizado, o Gol 354. Solicita desvio para o 060 por mais 50 milhas. Tente, aproa 060, 50 milhas. Salvador, boa noite, o Azul 273. Azul 2713, contato radar 75 milhas, nordeste do VRZ Salvador. Vou entrar na posição 12 para interceptar a chegada, então em condição ideal de descida. 7, 2 bostas, nada, descida, 3. Nono 34, chame em Recife, frequência 125, decimal 45, alterno 2000, decimal 85. 2540, com alterno 2085, boa. Estimação, chama a frequência 118.95. O Uno 354 estabilizado em LSX-8, tem o campo à vista. Tank, chama a frequência 118.95. 1895, o Uno 354, boa noite. Boa noite. Escuta. Agora sim, senhorita, boa noite. Estabilizado no X-Ray, tem o campo à vista. Uno 354, boa noite. Pista molhada, escorregadia, pouso autorizado. Vento 120 graus, 1-1 no norte. Ok, livre pouso 1-0, o gol no 354. Salvador, boa noite, voo 1098, informação Bravo. Voo 1098, acione identificação, texto até o nível de voo 050, voe na proa da posição ITAP. Está presente voando na posição ITAP, descendo para 050, voo 1098. Controle Salvador, 3600, uma boa noite, ciente da informação, Charlie. 3600, essa é a identificação, desce via chegada Bomed 1 para o nível de voo 060. Desce via Bomed 1 para 060, então 3600. 254, Paulão 09, táxi via Foxtrot Alfa Juliet. Corrige, Foxtrot Alfa Kilo, condição 1 no Romeu. Foxtrot Alfa Kilo, 1 no Romeu, com 254. Alvo 2774, serviço radar terminado, passa nível de voo 1 na 50, 54 milhas do oeste do BR Salvador. Chame e leve na frequência 120.1. Ideal, 1201, azul 2774, suporte. Olho azul 2713 para a descida. Azul 2713, desça para nível de voo 070. 070, 2713. Azul 2713, informe velocidade. No momento está mantendo 200, vai acelerar para 240 até 7 milhas, até 5 milhas de duna. Gente, azul 2713, solicito que mantenha no máximo 220 nós. É o número 3 na aproximação. 6220, não vai manter. Certo. O curva esquerda, 5444 e o controle 208, solução 4732. Olha, chama o plano portão 7. Chama lá. 098, desça para 2000, pé esquerdo na 098, ILS que foi autorizado e quanto estabilizado. 1098, autorizado para 2000, pé 0018. Autorizaria o ILS Whisky, da presente voando Tierra Victor 366. 1098, autorizado ILS Whisky. Foi para o outro serve 366, reautorizado, desceu até 2510, ponto estabilizado. 7, reautorizado para 2500, penso, na produção, Vitor 366, gol 1098, obrigado. Salvador, gol, boa noite, chegou no 723, cliente da formação Charlie. Estou no 723, acione a identificação, desça aqui a chegada Bonf para nível de voo 080. Acione a identificação, Bonf para o 080, voo 972. Ajuda 713, desça para 4.000 pés, Senegal na 08. Para 4.000 estados na 08, 2713. 3600, desça para 3.000 pés, Senegal na 08. 3.000 pés na 08, tá? 3600. Controle, gol no 9742, boa noite. Gol 9742, aciona identificação, desça via chegada do Match 1 para nível de voo 090 em redução para 2509. Luciano 2509, desce via para o 090, gol 9742. Informo que segue tráfego posição de 1 hora, 9 milhas, rumo nordeste, Boeing 737-800, cruza 3.000 para 2.500 pés, com 2109. Ok, então o 3600 vai reduzir também, está com 220. Sete. Coisa usada na LS, gol 1098. Gente, Gol 1098, complete aproximação, chame a torre na frequência 1918, decimal 95. 1918, decimal 95, Gol 1098. São 3600, autorizado desse para 2010, que negar 1018, ILS X-ray, pistão 10, informe estabilizado. 2000 pés, autorizado ILS X-ray, pistão 10, da 3600, vai informar. São 3600, informe que o tráfego anteriormente mencionado, agora a 7.5 com 1709. Estamos reduzindo para mínimo o 3600. Gente. Chamar 6212, acendo identificação, dessa via chegada para o médio 1 para nível de voo 100 e redução para 2509. Bom, médio 1, 2, para nível 100, conjunto com a canal, escaneamento 212. Afirma. Bom, 723, dessa para nível de voo 050. 050, bom, 723. Autorizado, chame táxi. Autorizado, chama Estando com 1098. 1098, pouso autorizado, pista no zero, vento 120 graus, 109, pista molhada. Pouso autorizado, pista no zero, 1098. Azul 2703 passaram 050. Gente, dessa via para 2010, que é agora 098, agora de autorização para o ILS. E dessa via para 2000, estado 1018. Estabilizado até a 3600. São 3600, ciente, chama a torre na frequência 1118, decimal 95. 295, 3600. 2713, informe que vai seguir tráfego posição 12 horas, 6 milhas e meia, voz 320, em redução para 1409. E quais são as reduções? Ah, iniciou a seleção, muito grátis. Gente, e ele é sexto autorizado, informe o corpo estabilizado ao 2713. Vai reportar. Bom, 7-2-3, desvio à direita para 235 por 12 milhas. Gente, após o desvio, voltou a deposição pelo Gol 723, autorizado descido para 4.000 pés, em H1.008. 4.008, após o desvio, pelo. Eu vou chamar 6224, sem de continuar a informação chave, quando possível, autorização Aracaju. Vou chamar 6224, aguarde cópia, prepare a saída Conde. Prepara Conde, aguarde a cópia. Pode continuar a investida, voo 9742. Voo 9742, autorizado descida para nível de voo 050. 050, voo 9742. Eu chamei a 6212, desça para nível de voo 060. Fala nível 060, CNM 212. Confirma o 3600 a frequência da torre? 3600, torre 118, decimal 95. 95, boa. Torre Salvador, Antena 3600, boa noite. Antena 3600, pouso autorizado, pistola 0, vento 120 graus, 099. Pouso autorizado, pistola 10, Antena 3600. Luana 098, por gentileza, confirma as condições da pista. Pista úmida. Enche.